boa noite, eu vim 4220, informação forte, passado, nível 197 a 170. Azul 4220, controle Salvador, desça para nível 060, QNH 10115, autorizada a chegada a Mari. Para nível 060, 10015, Mari, 4220. Controle, Salvador, Sun 3, Sun 3, go ahead. Salvador, for, do you have the condition of the thunderstorm cell movement? Confirm to control. 3170 requests information regarding the thunderstorm cell movement. Okay. Tantra 170, ceiling 1000 feet, visibility 500 meters, light rain under the field. Okay, we'd like to hold over it up the full hold. Confirm, hold pattern with. Yes, just to wait for the thunderstorm cell move out for the final approach. Roger, Tantra 170. We will maintain hold pattern at ETAP position. Okay, do you have the moving of the cells of the thunderstorm clouds? We have the movement of the thunderstorm cloud. There is only light rain over a drone and the visibility about 1,000 feet and the visibility about 500 meters, 5,000 meters. Do you intend to start hold part of its position and expect the good conditions? Affirmative. Roger. So descend, maintain 5,000, start hold pattern over ETAP position. Yeah, Roger, descend 5,000, we're gonna hold left at ETAP. Affirmative. Azul 4220, controle. Prossiga para o 4220. Desça até 62.000, temos aeronave fazendo espera sobre ETAP a 5.000. E a nossa expectativa é passar em cima da aeronave aí a 6.000 e completar o final do procedimento. Informo o teto de 1.000 pés, visibilidade de 5.000 metros, com chuva leve, segundo a torre, uma pista molhada. Afirmativo, então vai para 6.000, temos o ticket da aeronave, posição de 11 horas, só do 4220. Afirmativo. 3170. 3170, go ahead. 3170, we're going to now proceed direct to Donut. Roger, 3170, descend to 2,000 feet, QNH 1015. Here's IOS X-ray, approach precision, runway 10. Report step, shed on localizer course. 15 is clear for the IOS 10. 5556, controle Salvador, desça para nível 070, QNH 10015, autorizado a chegada a Mari. Foi pro 5556. Afirmativo, 5556. 070, Mari. Azul 4220, desça para 5.000 pés, QNH 10015, desconsidere a aeronave fazendo espera sobre a posição de etapa. Vai ser 5.000, azul 4220, aeronave da frente está 12.000. Tem previsão de espera por TRIP? Negativo, TRIP 5556. Obrigado. O 5556 informa as condições do aeroporto de Salvador, teto de 1.000 pés, visibilidade de 5.000 metros. Chuva leve sobre o campo. O 5556, o teu controle de Salvador? Afirmo, senhor. Obrigado. Approach 3170 known on the heading 085 for weather. Roger, clear the deviation. Report step shed, 3170. Okay, Roger, we will report established for runway 10, 3170. Na descida, azul 4220. Afirmo, 220, desça para 2.000 pés, QNH 10015. Autorizado a final do procedimento de ILS X-ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação, 4220, aeronave que o precede é um Airbus 321. Afirmativo, como número 2 na aproximação, azul 4220. Localizer 10. 3170, complete approach, contact tower 118.95. Have a nice day. 1895, thank you very much. Salvador Tower, 3170, establish ILS 10. 3170, continue approach, report. Rolling side. Estimated ceiling 1,000 feet, visibility 5,000 meters, report runway inside. So Roger, report runway inside, 3170. 2-3-1-7-0, runway sight. 2-3-1-7-0, clear to land runway 10, wind 1-0°04 knots, runway left. Clear to land 10, 3-1-7-0. ABC, doutor. 5556, desça para 3000 pés, QNH 10-15. 3000-10-15. A passadona 4220. 4220, ciente, reporte estabilizado. Portará. Estabilizado, azul 4220. Azul 4220, ciente, complete a aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1 no 8, 95. 95, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, azul 4220, passa 1900 pés, estabilizado. Azul 4220, confirme se já tem o campo à vista? Ainda não tem, informará quando eu tiver campo à vista. 3170, on the ground at 17, taxi via Alpha Juliet, gate 06. Roger, Alpha Juliet 06 on this frequency, 3170. À vista, 4220. Azul 4220, livre pouso, pistão 0, pista molhada, vento 190 graus, 4 nós. Livre pouso, azul 4220. É confirmado o vento? 190 graus, 04 nós. Obrigado. A torre informou que o teto é de 1500 pés com visibilidade de 8000 metros. Chuva apenas nas vizinhanças do aeródromo. Obrigado. Serra Victor 366, autorizado? Autorizado, trip 5556, vai fazer o ILS Whisky? Isso, Whisky. Gente, trip 5556, desça para 2500 pés, autorizado a final do procedimento ILS, Whisky, reporte estabilizado, 5556. 2500, Whisky autorizado, reporte estabilizado, 5556. azul 4220, solo 20, táxi via Alfa Juliette Gate 3. Alfa Juliette Gate 3, 4220. Solo, pode confirmar para o 4220, ingresso é Kilo ou Juliette? É Juliette, Pati 1. Proposição 3 do Pati 1. Afirmativo, posição 3 do Pati 1. E a Juliette, azul 4220, boa noite. Boa noite. Estabilizado? Estabilizou, 5556. 5556, ciente, complete aproximação, Champagne 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1895, daqui a pouco. Boa noite, 5556. 5556, mantém a aproximação. Confirma se já visual com campo? Totalmente visual. Tente, livre pouso, vento variável com 3 nós, pista molhada. É, tipo, autorizado. 5556, solo aos 26, livrando a direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Direita, Alfa, Juliette, 08. 5556.